aqui. É o suar as maracas, vai pintando seus amores. Essa nega vai lá, também gosta de cumbia. Essa nega mexe muito, camarada. Faz a poeira levantar, é por isso eu lhe digo, meu brotinho lindo, vem pra cá. Faz a poeira levantar com seu movimento e sua beleza colossal. Faz a poeira levantar quando eu te vejo, feliz pra ti, feliz pra lá. Faz a poeira levantar, é tanto fio, fio, é tanto cadastro de ganhar. Faz a poeira levantar, poeira. Juro, não me contento com os seus movimentos. Inspiração ela me dá. Tem a cor de canela, tem o sabor de pimenta. Quando ela está contente, camarada, faz a poeira levantar. E por isso eu digo, meu brotinho lindo, vem pra cá. Faz a poeira levantar quando eu te vejo, feliz pra aqui, feliz pra lá. Faz a poeira levantar com seu movimento e sua beleza colossal. Faz a poeira levantar e no merengue essa moreninha vem dançar. Faz a poeira levantar, por isso lindo, meu brotinho lindo, vem pra cá. Faz a poeira levantar com seu movimento e sua beleza colossal. Faz a poeira levantar com teu sorriso e sua pureza sensual. Faz a poeira levantar e tem cuidado pro gavião não te pegar. Faz a poeira levantar, que como baila essa minha negra camarada. Faz a poeira levantar, poeira levantar, é tanto fio fio, poeira levantar, é tanto cartaz, poeira levantar. Como baila essa nega, poeira levantar, gavião vai lhe pegar, poeira levantar.